Mãe, mãe de coração, iluminador de amor. Mãe, toda compaixão, de luz, alegria e fulgor. Ó mãe, mãe de coração, companheiro do meu padrinho, és guerreiro a receber sua coroa de luz do mestre mineiro e meu bom Jesus. Irmão e pai, amigo e companheiro do meu padrinho, és guerreiro. Salve a alma do padrinho Pedro Dário. Salve!